Portal do Arroz. Essa é mais um lançamento em primeira mão, gente. Eita pressão. É como eu sempre digo, pensou em sofrência? Sua música.com/Edson Ribeiro ou Pernambucano. Viver sem você é o meu pior castigo. É tanta solidão, querem acabar comigo. Eu não posso te perder, nem te tirar da minha vida, porque você se foi, deixando em meu peito uma ferida. Ah, se era pra me machucar, então não tinha me dado amor. Aí eu continuaria te querendo, oh, oh. Desde que você se foi, acabou com meu amor. Por isso eu te chamo, meu bem, venha me consolar. Ah, vem me encher de amor, que o meu corpo é todo seu. Você é tudo que preciso. É o meu pior castigo. É tanta solidão, querem acabar comigo. Eu não posso te perder, nem te tirar da minha vida, porque você se foi, deixando em meu peito uma ferida. Aí eu continuaria te querendo, oh, oh. Desde que você se foi, acabou com meu amor. Por isso eu te chamo, meu bem, venha me consolar. Ah, vem me encher de amor, e o meu corpo é todo seu. Você é tudo que preciso, na, na, na, na, na, na. Vem me encher de amor, e o meu corpo é todo seu. Você é tudo que preciso, na, na, na, na, na, na. Galera do Celta Polêmico, Palha e Plutão, tamo junto, povo Sapequinha, parceiro Eduardo, Celta 4 Vias, tamo junto. Bora, Tácio Lely, Paredão da Xuxa, Terra Caída, tamo junto. Parceiro Vitor, Divulgações de Itabaiana. Parceiro Camilinho, tamo junto. Lucas e Júnior, Corsa, Pancadão. Guarde mais um.